3178, identifique, desça o 050 na chegada Mari. 050 Mari, alguma chance à frente? Pode vai, TAP. Muito obrigado, pode, TAP. Controle o 6224, pode varar, tá vindo, tá presente? 6224, chama o centro e solicite. Frequência 2685, boa noite. 2685, boa. Já tá visual? Chame torre no 895, seu boa noite, Mike, é com Juliette. Mike, Juliette, após curta final do 17, o altímetro no 020, vento no 50 graus com 8 nós. Voo no 074 autorizado, reporta táxi. Voo no 074 autorizado, 3178, desta 2000 pés, 1019 ajuste, livre LF X-Ray. 19, livre X-Ray, desce a 2073. Boa noite. Paulo Salvador, o Mike Hotel Charlie informa que houve uma mudança na aproximação do pátio 3, que o saldo do pátio posicionou na posição meia dúzia, posição 6. Fiquei concluído o reboque, muito obrigado e boa noite. Gente, copiado meia dúzia posição, boa noite, o Mike Hotel Charlie. Obrigado. João 074, 192 a bordo, 4 horas, galera. Uno 074, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da Uno 0, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 9, 5, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa, 29514, ajuste 1019, boa noite. Salvador, boa noite, jogou 074, obrigado. Boa noite, 74, boa noite, autorizado a linha de decolada, pista no 0, vento no 40 graus com 08 nós. Decola no 0, 74. O 074 tá pronto pra decolagem? Ah, firma, senhor. Não tem nada. Só pra ver. Vamos fazer o está livre de decolar. 1,50 graus com 8 nós, o 074. Vamos alinhar e decolar de imediato. 074. Sete Vitória Salvador, 1895, boa noite. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, até 3178, estabilizado em LS. Trem baixo em nada. 3178, na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1019. 1019, guardando pista livre, 3178, o vento é 1,50 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 9, 1019, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso na 1,0, 3178, 1,0 no 9. Né? 074, decolou em 50, controle 120, decimal 8, tomou voo, boa noite. 208, boa noite, ó. 074. Bom Salvador, boa noite, bom 074, passa 1400. 74, contato radar, subo 360, saída da El. 360 da El, 074. Pode valer, Elgo 1074, para estar a formação? Pode valer, Da. Eda, 074. Da 378, no solo 52, à direita, 219, solo, boa noite. Obrigado, bom trabalho. Solo 3178, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, remota 14 e parte principal. Alfa Juliette para remota 146, 1176. Salvador, uma excelente noite. 3600, cliente com a informação, Charlie. 3600, muito boa noite. Identifique, chegada a Mares, isso é 050. Identificou, desce para o 050 na Mares. Alguma possibilidade de relembrar os velhos tempos e aproar Simbra, 3600? Simbra negativo, pode vai TAP. TAP. Vai, Boa noite, Lima, aqui é o Zulu, contato radar passando Coral. Vou na proa de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. No 074, chame Recife, frequência 251, alterno 3325. 251-3325, gol 1074. Boa noite. Controle liberaria a velocidade alta 0050.